Alô, me atende aí, meu ex-amor. É o Natanzinho. E a gente já não tá mais juntos. Acabadinho de tudo. Mas não é, porque eu já te esqueci. Que eu não sinto saudade da sua cama. Quando eu vivo dá vontade. Alô, meu ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor. Alô, meu ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor. Vou dar aquela decidinha, por favor. Dá aquela decidinha, por favor. Do jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. Dá aquela subidinha, por favor. Dá aquela subidinha, por favor. Do jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. É o Natanzinho, é o Natanzinho. E quando eu quero fazer amor, eu vou pro motel Passinhos. Alô, Zazinha! E a gente hoje já não tá mais juntos. Acabou de tudo. Mas não é, porque eu já te esqueci. Que não sinto saudade da sua cama. E quando eu bebo dá vontade. Alô, meu ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor. Alô, ô meu ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor.